Alô? E aí, Jonathan, da Alpiste? Oi, e aí, mano? Firmeza? E aí, firmeza, como é que você tá aí? Eu tô bem, mano, graças a Deus. Ah, legal. Pô, foi bom você ter me ligado, mano. Tô tentando falar com você, mó cota já, só dando um caixa postal. O que foi? Pô, mano, fiquei sabendo de umas fitas aí, meio errada. Chegou aqui em Santos já, uma parada aí. Eu já sei o que é já, mano. A gente saiu aí pra fazer uma gravação, tá ligado? É, isso levei mesmo. Levei até os moleques, levei o Lucas e o Davi comigo, né, mano? Achou que ia ser tudo bem, ia correr tudo bem, mano, tava tudo certo. De repente os malucos estavam envolvidos lá na parada, mano. Ficaram nervosos lá com o que tava acontecendo com o jogo lá, mano. É, de repente, então, assim, do nada, tá ligado? O maluco pegou e veio pra cima de mim, assim, do nada, mano. Você imagina só, eu sozinho com o Lucas e o Davi, mano, atrás de mim, tá ligado? As conversas chegam tudo distorcida, né? Você sabe como é que é, né? Os boca aberta, né, mano? Sai por aí espalhando tudo. Olha, eu jamais imaginava que fosse acontecer essa parada aí, ó, mano. Fiquei chateado mesmo, ó, mano. Ó, mano, só fala uma coisa, tem... Tudo vai chegar uma hora que vai ser gritado de cima dos telhados, mano. É, mas aí, ó, é o seguinte, eu vou até deixar quieto, entendeu? Não vou nem mais tocar nesses assuntos aí e vou continuar meu trampo, vou continuar minha vida aí e não vou nem mais pensar nisso, ó, mano. Ah, é, tem é a cara, mano. Tem que dar atenção pra quem vale, não pra quem não vale, mano. E aí, quando é que você vem pra São Paulo aí? Ah, não sei, né, mano? Não sei, tem que ver o dia aí. Aqui tá muito trampo, mano. Muito sol, muita praia, então você já viu, né? Não dá pra sair daqui assim facilmente. Tô fazendo um som muito louco aí, ó. Ouve aí. Firmeza, irmão.